Então, levei meu sono médico pra ele avaliar, tá ligado? Ele disse que é grave. Muito grave, grave, grave, grave. DJ Jamaica. Fale, bi. DJ Jamaica. Fale, bi. DJ Jamaica. Fale, bi. DJ Jamaica. Fale, bi pra morte. Cirurgia. Fale, bi. Moral. Fale, bi. O sangue corre nas ruas. Quem é o juiz? O final quem diz? Quem tem um álibi? Um álibi pra morrer. Hoje eu creio, vou dizer. Quem vai definir o meu fim é Jesus. A minha salvação eu vou fazer jus. Ai ladrão, se liga sentinela. Ai ladrão, no escuro alguém te tela. Ai ladrão, a verdade não te esconde nada. Ai ladrão, se liga na rajada. Ai ladrão, meu alibi é Jesus. Ai ladrão, e não tá pregado numa cruz. Ai ladrão, tô seguindo a palavra. Ai ladrão, se liga na rajada. Você não acreditou que seu tempo já passou. Sua vida não é sua, pra perdê-la lá na rua. Jesus é o Salvador, ele que me libertou. Eu te amo, meu Senhor, tá ligado? Que a morte vem, vem. Eu tô me preparando, esconde o gatilho, a munição, que o tempo tá chegando. Cotovelo no balcão, uma dose de vida. Madrugada, esconderijo, sempre pronto pra brigar. O cão nervoso sempre ao seu derredor. No terreiro só o pó do mendigo quer que eu sinta dó. Levanta, irmão, o cerrado é sua terra. Na verdade é o que gera. A glória de Deus te espera. Repara não, meio grosso o jeito de eu falar. Mas quando a porta abrir, tu vai ter que entrar. A voz que vem do alto não oprime, ela é pura. Que tira a servidão, que te aprisiona na rua. E o que tu fuma, te traz o bem-estar. Quando a lombra passar, o crime vai te perturbar. E o que tu cheira, vai pra mente ou pro pulmão. Tipo carburador, se entupir, tu tá no sal, irmão. Toma a chave, escolhe o quarto, leva a doida. Sexo mundano pra implodir a mente toda. Dois corpos vira uma maldição, se completa. Leva pra casa e vice-versa, só o que não presta. Sua mulher te ama só se for na cama. O seu marido troca o domingo pela cana. Seu pai só troca ideia, embriagado. Seu filho já não dorme, virou noiado. Que cê acha? Como é que vai sua família? Tá tudo na paz? Ou todo mundo se humilha? Você ama o seu irmão e ele contigo. Você gosta mais dele ou do seu amigo? E o seu pai se acha um valentão. Tem um 38 em cima do guarda-roupa, irmão. De vez em quando ele tira pra marcar uma média. Se prepara, louco, pra ver a merda. Misture bem álcool, baixo salário. Misture arma sem comida no prato. Misture, misture bem, misture bem. Ai ladrão, misture bem, misture bem. Tá ferro, chama o esquadrão antibomba. O diabo fez o prato pra servir na goma. Destruição e morte, tá preparado pra ver. Ai ladrão, você tem um álibi pra morrer. Um álibi pra morte. DJ Jamaica. DJ Jamaica. Álibi pra morte. DJ Jamaica. DJ Jamaica. Álibi pra morte. Cirurgia moral. Álibi pra morte. Tanto sangue que já foi derramado, desperdiçado, destacado, manchado no asfalto. Mas meu álibi nunca vai ser aceito. Antes que escreva teu nome em meu peito. Misericórdia pra mãe que chora, vê as horas. Já é bem tarde e é melhor sair fora. Tenho umas horas que ser forte não é o bastante. Tenho os momentos que nem tudo é ciclone, então já falei pro meu irmão, se liga que é problema, tudo fora do esquema, então segura a pemba. No submundo um perigo a cada instante, o desejo de morrer ou viver, qual é o importante? Sinuca de bico, daqui vejo os bandido, daqui é sempre um risco, na filha é um rabisco de giz que não é de nenhum professor, não tem caô, é sem amor, assim vai é pela dor. Pra mim, o que tá escrito é aquilo e nada mais. Você sabe o que faz dos ladrão que aqui jaz. Sem testemunha, enquadrado ninguém viu, mas a máscara caiu, Cristo mais que um fuzil. Um anjo, a paisana que me afasta das tramas, dos uísque, dos conhaque, de altos carabanda. Quantos por você morreram, nunca morreu por ninguém. Quantos ficaram pra trás de você também, compadre, se tem desculpa, será que tem um alibi? A vida é cabulosa, mas do que você já sabe. Passou batido, maloqueiro, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor e cumpra o que prometeu. Canhão reflete a luz da fuga pros covardes, o que não seduz é os irmãos na maldade. Aí Jamaica, bota som nas caixas, na trilha de Jesus é o que há, é o que racha. Na madrugada, guardando as quadradas, morrer sem Cristo tá por fora, não tá com nada. Não adianta correr, nem tentar se esconder, será que você tem um alibi pra morrer? Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi pra morte. Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi. Aí ladrão, alibi pra morte. Você não acreditou que seu tempo já passou. Sua vida não é sua, pra perdê-la lá na rua. Jesus é o Salvador, ele que me libertou. Eu te amo, meu Senhor. Tá ligado? Evangelho louco.